Embora agora as grandes diferenças entre o homem e a mulher sejam mais diluídas, felizmente, depois de 40 anos, de 40 e tal anos de democracia, acho que ainda vale a pena haver o programa Nós as Mulheres. Antes de 1974, a mulher, por exemplo, não podia votar, não tinha direito a voto. E não podia ausentar-se para o estrangeiro sem a autorização do marido. Quase que a mulher era só para procriar e para estar em casa. Uma vez que felizmente se deu o 25 de Abril, felizmente que as coisas estão realmente a evoluir, embora ainda haja muito a fazer, eu tenho este programa ainda por esse motivo, para salientar que ainda é necessário alertar as pessoas que não há diferença de géneros, que somos mulher e homem, somos ambos precisos na sociedade, cada um com a sua missão, e portanto eu continuo com este programa. Tenho sempre um comentáriozinho a fazer acerca das mulheres, sobretudo quando há datas que são consideráveis. Gostava de ver realmente a mulher. Acho que enquanto não houver de facto aquela igualdade mesmo de género, que justifica-se haver o Dia Internacional da Mulher. Portanto, é contra estas coisas todas, estas diferenças com as quais eu nunca concordei e jamais concordarei, que eu continuo, justifico o meu programa por isso, e estou sempre na defesa da mulher.